mensagens que você falou. Tô desacreditando se ainda existe amor. Não sei se você pensou não em me deixar. Também não sei se ainda peço pra ficar. A tua atitude só me faz sofrer. Prometo que eu não quero magoar você. Se é pra dar um tempo, então prefiro ir. Mas preciso saber se você quer ficar aqui. Bobagens que você falou. Tô desacreditando que ainda existe amor. Não sei se você pensa ou não em me deixar. Também não sei se ainda peço pra ficar. A sua atitude só me faz sofrer. Eu juro que não quero magoar você. Se é pra dar um tempo, então prefiro ir. Mas preciso saber se você quer ficar aqui. Você mudou tão de repente. Conheceu alguém que destruiu o amor da gente. Porque se foi, quero saber. Pra não errar de novo com você. Com você, com você. Fica, eu não aguento te perder. Fica, não sou nada sem você. Fica, fica, eu faço tudo. Sem você fica, fica. Eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder. Eu faço tudo, viro o mundo pra não te perder. Simone Simaria. Imagina Samba. Essas bobagens que você falou.